Levante suas mãos para cima. Bem-vindo todos os que estão chegando nessa noite. Uma vez mais, bem-vindo todos aqueles que estão assistindo pela internet. A presença de Deus está aqui, será o culto mais poderoso das nossas vidas. A presença de Deus está aqui, será o culto mais poderoso das nossas vidas. A presença de Deus está aqui. Levante as suas mãos para cima, levante suas mãos para cima. Espírito Santo, tu és bem-vindo hoje aqui. Levante as suas mãos para cima. O Espírito Santo está dizendo para alguém: nunca recue, nunca se esgote, nunca se desespere, nunca desanime. Em Deus sempre existirá esperança. Em Deus sempre existirá esperança. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para cima. O Espírito Santo está dizendo para alguém já no início desse culto: nunca recue, nunca se esgote, nunca se desespere, nunca se desanime. Em Deus há esperança sempre. Em Deus há esperança sempre. Em Deus há esperança sempre. Em Deus há esperança sempre. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para cima. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo nessa noite, nesse lugar. Tu és bem-vindo sobre este povo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo a quebrar as cadeias. Tu és bem-vindo a quebrar as algemas. Tu és bem-vindo a quebrar os grilhões. Tu és bem-vindo a quebrar os principados. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para cima. O Espírito Santo vai fazer algo jamais visto hoje aqui. Está forte a presença de Deus aqui. Está forte a presença de Deus aqui. Aí está, algumas pessoas que não estavam com os líderes entraram agora e já estão sendo tocadas pela presença de Deus. Já estão sentindo o fogo de Deus. Já estão sentindo o quebrantamento de Deus. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima e diga: bem-vindo, Espírito Santo. Eu quero a tua presença hoje aqui. Eu quero o teu toque hoje aqui. Eu quero o teu poder hoje aqui. Eu quero o teu milagre hoje aqui. Eu quero a tua vida hoje aqui. Eu quero a tua graça hoje aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima. Espírito Santo está aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Pode cantar, aposta, por favor. Vem, Espírito Santo. Move as nossas vidas como nunca. Cura os doentes nessa noite. Liberta os cativos. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Revela. Cante forte, cante forte. Isso, coloca a letra no telão, por favor, João. Glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Isso, levante as suas mãos para cima. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Está forte a presença de Deus aqui. Bem-vindo, Espírito Santo. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da aleluia tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus. Me cobre, flua o rio de vida, aqui. Flua o rio de vida, Senhor. Que a verdade do teu reino reine em mim. Flua o rio de vida, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Glória, me cobre, Senhor. com peso da tua glória aqui. Oh, Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Impressionante, a presença de Deus está crescendo. Oh, minuto a minuto. Não cesse de adorar. Espírito do vivo Deus, está crescendo a presença de Deus. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vamos, igreja, não cesse de adorar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Está crescendo minuto a minuto a presença de Deus aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Manifesta o teu poder, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Me cobre, flua um rio de vida. Aleluia. Esse lugar que a verdade do teu reino. Aleluia. Reina em mim. Vem. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, Deus. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem, Espírito. Feche os seus olhos agora. O Antigo Testamento foi o tempo de Deus. O Novo Testamento foi o tempo do Filho de Deus. E o dia de hoje é o tempo do Espírito de Deus. Deus está sentado no céu. Jesus Cristo está à sua direita. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui, mais verdadeiro do que o ar que você respira. Ele te reveste mais do que a roupa que está sobre você. Jesus Cristo disse: esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Assim diz o Senhor. Há 2000 anos atrás, um vento impetuoso mudou a história da humanidade. O mesmo vento vai soprar hoje aqui. O mesmo vento vai mudar a história de alguém hoje aqui. O mesmo vento vai mudar a história de alguém hoje aqui. Aleluia, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e reina. Cante isso agora. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e reina. Ele vai operar um milagre grande em alguém hoje aqui. Ele vai operar um milagre grande em alguém hoje aqui. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Ele prometeu habitar em meio aos louvores do seu povo. Ele prometeu vir em resposta aos louvores do seu povo. Enquanto você estiver louvando agora, milagres virão aqui. Milagres acontecerão aqui. Senhor, opera milagres jamais vistos hoje aqui. Se você crê, grite amém. E cante para o Senhor. És bem-vindo aqui, Deus Todo-Poderoso. és bem-vindo aqui. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Aleluia! Sobre a terra e os céus, poderoso és. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus, poderoso és. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus, poderoso és. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra impressionante a presença de Deus aqui. O Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus, poderoso és. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus, poderoso és. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis. Está forte a presença de Deus aqui. Ele reina com seu poder sobre a terra e os céus. Aleluia! Está forte a presença de Deus aqui. Poderoso Rei dos Reis, Ele reina com vem, Senhor, como nunca. Sobre a terra e os céus, vem, poderoso é. Meu Deus, Ele reina com seu poder. Toca o teu povo, Senhor. E o céu poderoso é. Meu Deus, opera um milagre fora da agenda desta noite, Senhor. Ele reina com seu opera poder. Opera um milagre fora da agenda desta noite, Senhor. E o céu poderoso é. Toca o teu povo. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis. Impressionante. Ele reina com seu poder. Poupa o teu povo, Senhor. E os céus poderosos. Aleluia. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus poderosos. Um povo forte de Deus hoje. Meu Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus poderosos. Impressionante! Poderoso Rei dos Reis, Espírito Santo! Sobre a terra e céu! Sopra hoje aqui! E os céus poderosos! Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui! Deus, poderoso Rei dos Reis, Ele reina com seu poder. Sobre a terra e os céus poderoso é! São de milagres fortes está vindo aqui! Surababababa koto rabababa kaya. Surababababa koto rabababa kanta rabababa kaya. Churababababa koto rabababa kanta rabababa kata rabababa. Senhor, toca o teu povo hoje aqui. Toca o teu povo hoje aqui. Mão para a pessoa que está ao seu lado. Abra os seus olhos só por um minuto e diga assim para essa pessoa: hoje é o dia de romper o teu milagre. Abra os olhos só por uns minutos e diga assim para esta pessoa: hoje é o dia de romper o teu milagre. O dia que você estava esperando, eu sinto no meu espírito que chegou. Ele se chama hoje. Meu Deus, me parece que não creem. O milagre que você estava esperando chega hoje aqui. Chega hoje aqui. Aí está, está, está, está, está, está. Aí está, segura forte a mão dessa pessoa. Podem fechar os corredores. Segura forte a mão desta pessoa. Está vindo algo forte hoje aqui. Vamos romper cadeias. Estamos em 40 dias de jejum. Hoje foi o quinto dia. E Deus nos falou hoje às 6 da manhã: se vocês orarem, se vocês jejuarem, não é uma boa hora para se preocupar com o português correto. Se vocês se arrependerem, eu irei na frente de vocês. Eu vencerei os vossos inimigos. Isaías 45: desbaratarei os vossos inimigos, despedaçarei as portas de ferro, destruirei as trancas de bronze. Para quê? Para te dar riquezas ocultas, para te dar riquezas encobertas, para que todos saibam que eu sou o teu Deus. Diga aleluia. Uau! Está vindo a presença de Deus para alguém. Está vindo o milagre de Deus para alguém. Segure forte a mão dessa pessoa e levante a voz agora e diga: hoje é dia de romper. Hoje é dia de romper, romper. Rompe aqui. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus sobre ti. Eu recebo a unção de Deus. Impressionante a presença de Deus aqui. Hoje é dia de romper. Cura os doentes. Eu recebo a unção de Deus. Liberta os cativos. Hoje é dia de romper. Aí está, está, está, está, está. Eu recebo a unção de Deus. A cura logo vem. A cura logo vem. Não há como impedir. Não há como impedir. Os rios do Espírito. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa. Repousa sobre nós. É hoje. É hoje o dia de romper. É hoje. Frente à minha direita está vivo algo grande agora. Ajuda para que ninguém se machuque, filho. Fogo de Deus, fogo de Deus. É hoje o dia de milagres estão vindo para estas irmãs. Hoje é dia de romper. Impressionado com a presença de Deus aqui. Aí está. Começou do meu lado direito, está vindo para a minha frente agora. O Espírito Santo está aqui como tochas de fogo. E vai tocar alguém hoje aqui. Eu recebo a unção. Impressionante. Eu recebo a unção de Deus. Se desatou algo forte aqui à minha direita. Impressionante isso. Deus acaba de me dizer que Ele está mandando uma resposta para essas mulheres que foram tocadas por Ele. Estas irmãs estão orando, estas irmãs estão jejuando e estão pagando um preço por uma resposta de Deus. Assim vos diz o Senhor. Assim vos diz o Senhor. Na minha palavra em Salmos está registrado que eu não rejeito oração e que eu respondo às orações. Esta é uma noite especial para vocês. Esta é uma noite de honra para vocês. Esta é uma noite de milagres. Mas, Senhor, se você fechar os seus olhos agora, você segurar a mão desta pessoa bem forte. Quando nós começarmos a cantar de novo, vai se desatar algo forte aqui. Há uma noite especial do Espírito Santo. Esse ministério vai cada vez mais fluir no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo de Deus. A Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se você precisa de um milagre, segure forte a mão desta pessoa agora. Segure bem firme a mão desta pessoa. Segure bem firme a mão desta pessoa. Espírito Santo, flui aqui. Cura os enfermos. Liberta os cativos. Salva aqueles que ainda não te conhecem. Levanta o pobre. Levanta o oprimido. Cura o doente. Mulher, assim te diz o Senhor, porque não desististes e porque viestes mais uma vez, hoje é a noite do teu milagre. Hoje é a noite do teu milagre. Aí está. Senhor, flui de mão em mão. Fecha os olhos agora e segura a mão do teu irmão. Vai fluir algo novo, vai fluir algo fresco. Espírito Santo, o Senhor me prometeu algo fresco hoje aqui. Hoje é dia de romper. Rompe cadeias, rompe algemas, rompe grilhões, rompe principados. Aí está fluindo de mão em mão, está fluindo de pessoa em pessoa. Diga, eu recebo. Eu recebo. Toca o meu povo, Deus. Esse homem de vermelho na última fila, está vindo algo pesado de Deus sobre ele. Paulo disse, o peso da tua glória. Impressionado. Hoje é dia de impressionado. Pessoas estão sendo curadas por toda a igreja agora. A minha esquerda, mulheres, recebam. Aí está. Hoje é dia de romper. Impressionante. Deus, a cura logo vem. Não há como impedir. Os rios do Espírito. Vem, Espírito Santo. Repousa sobre nós. 2011. O ano hoje, o dia das respostas. Não há como impossíveis. Continue segurando a mão do seu irmão. Quando eu contar três, você vai gritar o nosso lema para esse ano. 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo, vem. Assim como eu estou recebendo todas as respostas impossíveis que eu precisava, você está autorizado a receber. Segure a mão do seu irmão, feche os seus olhos. O Espírito Santo me disse, e quando você gritar isso pela fé, algo vai acontecer. Ele vai depositar algo sobre você. Ele vai derramar algo sobre você. Vai ser uma noite muito forte. A recém está começando o culto. Vai ser uma surpresa para você. Quando eu contar três, você vai gritar, Espírito Santo, vem. 2011, ou melhor, 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo, vem. Será algo muito forte. Feche os seus olhos. Segure forte a mão desta pessoa. Chegou até mim hoje o testemunho de um ministério, de um casal que morava para fora, num sítio. E o homem não tinha as duas pernas, ele tinha só tocos de pernas. Ele vivia na cadeira de rodas. E as duas coisas mais preciosas que ele tinha era a esposa, que cuidava dele, trabalhava por ele, carregava ele no colo, com muito amor. Isso é verídico. Isso foi agora, há poucos dias. E uma antena parabólica no meio do mato, onde ele podia ver os programas preferidos dos crentes, dos pastores, dos líderes. E um belo dia, a esposa deu um beijinho nele, saiu para trabalhar no sítio e não voltou mais. No final do dia, ele se apavorou, se jogou da cadeira de rodas e saiu se arrastando com dois tocos de pernas. Mato adentro, por cima das pedras, por cima dos espinhos. Isso é legítimo, aconteceu há poucos dias. E sangrando e chorando, porque ele não caminhava, ele não tinha pernas, ele só tinha os cotós, que chamam, os tocos. E ele se arrastando pelas pedras, pelos espinhos, sangrando e orando a Deus, até que ele achou no meio do mato a sua esposa morta. Era a única coisa que ele tinha, meu bem. Ela que carregava ele, dava banho nele, dava comida, fazia carinho nele. Ela que levava ele para passear, ela que cuidava dos bichinhos. Naquela hora, ele testemunha que ele deve ter recebido a unção de Sansão. Porque só com toquinhos de pernas, sangrando, não se lembrava de dor, de nada, agarrou a mulher à força, nos braços, apóstolo Júlio. E não sabe como, quando se deu de conta, ele estava com ela em casa. Ele não andava. Ele se arrastou com a mulher nos braços, até chegar em casa. Chegou em casa, ligou a televisão, num programa evangélico, de um pregador que opera milagres em nome de Jesus. A mulher morta no chão, e ele disse: Deus, a única coisa que eu tenho, o Senhor me levou. Deus dos crentes, ressuscita a minha mulher. Ele escutou uma voz que disse: pega um pouquinho d'água na colher. Era a única coisa que estava próxima dele. Ele pegou um pouquinho d'água numa colher e disse: Deus dos crentes, unge essa água. Abriu a boca da mulher e colocou. E a mulher ressuscitou na hora. Agora, há poucos dias, mas primeiro ele teve que se arrastar mata dentro, primeiro ele teve que sangrar, ele teve que carregar a mulher nos braços sem saber como. E eu e você que temos pernas, e eu e você que temos braços, e eu e você que temos saúde, e eu e você que estamos aqui num lugar onde Deus tem operado tantos milagres, e eu e você que temos tudo, só precisamos tomar a decisão de agirmos. E o Espírito Santo, debaixo dessa história tão poderosa, acaba de me dizer que se você gritar: Espírito Santo vem, 2011, o ano das respostas impossíveis, Espírito Santo vem, vai acontecer algo com você aqui. Você está preparado? 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo vem. Feche os seus olhos. Senhor, entreguei o teu recado. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós gritarmos: Espírito Santo vem. 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo vem. Que algo aconteça com esse povo. Que algo aconteça com esse ministério. E o nosso milagre chegue. Enche os seus pulmões de ar. No 3, 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo. Pai, derrama o Espírito Santo aqui. Derrama milagres hoje aqui. Que cativos sejam libertos. Que enfermos sejam curados. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, 2011, o ano das respostas impossíveis. Espírito Santo, vem! Aí está, receba o seu milagre, receba a sua resposta, receba a sua cura. Todos que entraram hoje aqui precisando do toque de Deus, uma resposta de Deus, de um milagre de Deus, eu profetizo: já chegou o teu milagre. Diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Pode tomar o seu assento. Dê um aplauso para o Senhor e pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu gostaria de ouvir alguns testemunhos. Às quartas-feiras nós tomamos testemunhos. Teria alguém aqui para dar um testemunho? Algo que Deus fez por você? Cura, libertação, salvação, prosperidade. Teria alguém? Se tem, pode vir aqui, por favor, filha. Olha, o irmão Dácio apareceu. Quem é vivo sempre aparece. Esperando que o pastor José foi lá buscá-lo. Nos próximos dias, o Espírito Santo vai fazer algo muito forte em nosso meio. O Senhor me disse: filho, você conseguiu suportar todas as perseguições? O Senhor me disse: filho, você conseguiu suportar todos os ataques? E você realizou todos os seus sonhos. Agora deixe-me realizar o meu. E eu disse: qual o Espírito Santo? Ele disse: fale de mim. Entregue tudo aquilo que eu tenho passado para você. Porque chegou o momento de Porto Alegre assumir o seu lugar no último e maior avivamento do planeta Terra. Amém. Se você abrir o seu coração para Deus hoje, jamais, jamais você será o mesmo. Jamais, jamais você será o mesmo. Realizei todos os meus sonhos. Realizei todos os meus desejos. Agora chegou a hora de me entregar totalmente ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer o que Ele deseja fazer. Estive com os homens mais ungidos do Brasil e fora do Brasil. Fui nos países que sempre sonhei ir. O último território que faltava era pregar no meio dos mais famosos do Brasil. Logo depois disso, o Espírito Santo diz para mim: agora é a minha vez. Quando você faz 40 anos, você sai do deserto. E para os sábios, a faculdade espiritual, a faculdade mental se expande. Se prepara, se está apto para receber coisas maiores de Deus. Amém, Senhor. Deus é assim. Perdi muito tempo fazendo coisas do meu coração, da minha alma. Mas Deus é assim. Ele permite. Agora que no Brasil e fora do Brasil, não existem mais os territórios que eu sonhava. Todos que eu sonhei, todos, Deus me agraciou. Todos, todos, todos. Agora é a hora de conquistar os céus. Bem, Senhor. Trazer os céus para a terra. E mudar a terra. Amém. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Este é o momento de nos rendermos totalmente a Ele. Enquanto estivermos ouvindo os testemunhos, humildemente vos testemunho isso. Humildemente vos testemunho isso. Enquanto estivermos ouvindo os testemunhos, preste atenção e abra o seu coração. Um toque só do Espírito Santo pode mudar o resto da sua vida. Quantos dizem amém? Princesa, o que aconteceu com o irmão? O nome desse irmão é Adilson e ele quer falar sobre o que Deus fez na vida dele, a transformação da vida dele. Sim. Casamento que estava destruído, estava tudo destruído. E Deus trouxe ele para cá e restaurou tudo. Tudo que estava destruído na vida dele. Isso, ele, né? Quer falar um pouco, é muito forte. Inclusive o dia que ele estava nos dando testemunho, dentro do carro, lembra que ele nos levou, ele foi nosso motorista para uma cruzada. Lembro. E que ele estava dando o testemunho dele, eu disse para ele: bah, meu irmão, tu tem que erguer as tuas mãos para os céus, porque tu tem uma esposa que nem a tua, porque se fosse eu, tu tinha apanhado, morrido e tudo mais. Uau. Né? Não. Impressionado. Pelo que ela suportou, eu como pastora tenho que dizer o que a Bíblia diz. Perdoa, né? E se quiser continuar casada, que fique casada, mas não lembrando dos velhos tempos, e sim uma mulher que perdoou mesmo, esquecendo o passado. Agora, eu me admiro muito e eu admiro essa irmã, porque aguentou toda a canalice dele e graças a Deus ganhou ele para Jesus, né? Uau! Eu perdoaria, porque tem que perdoar, senão não vai para o céu. Agora, ficar casada e amar um homem desse, só Jesus. Então ele quer falar um pouquinho aqui, o Adilson. Adilson? Eu vou sair de perto para não bater nele, estou brincando, já estou liberto. Adilson, o que aconteceu, Adilson? Bom, para quem não me conhece, graça e paz, meu nome é Adilson. Eu fui casado durante 7 anos. Aí, nos 7 anos, me separei. E fui viver com uma outra pessoa. Montei Isso. casa, tudo. Aí, o senhor imagina... separa, vai viver com uma outra pessoa por 5 anos. Qual é a esposa que vai acreditar que vai ter retorno? Isso. Nenhuma, né? E minha esposa, ela tinha um hino, que era o Restitui, aquele. E todo dia de manhã ela lia aquele hino. Ela não cantava mais, ela lia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, que era a festa e agora, né? E todo dia ela lia aquilo ali. Para os olhos de quem não é da igreja, é uma coisa praticamente impossível, né? Com certeza. Tu larga a tua casa, vai viver com uma outra pessoa, monta um outro lar. E chegou uma época que eu resolvi voltar para casa. E eu já tinha me separado no papel já, pelo juiz tudo. Aí que entra a importância do líder, né? O líder da casa de oração é o Ciro, que está sentado lá, que me deu uma força também, como advogado, foi lá, anulou a separação no juiz... Voltei a ser casado. Uau! Honrei ela. Casei aqui na igreja, vestida de noiva, caráter, tudo certo. Ela está aqui? Não, hoje ela não veio. Porque não... Leva o DVD para ela. Vou levar. E fui pro retiro, fui liberto de várias coisas lá, né? É mesmo? Ah, com certeza, não tem não ser liberto uma lá, delas, né, apóstolo? Você foi liberto lá no retiro, você pode contar para nós? O senhor falou o que o senhor sabe, né? Foi oferta. Gente, esse aqui era o pior adorador de mamão que tinha, gente. Ele, conta como é que tu fazia na hora da oferta, o teste que tu fazia com Deus, por favor. Bom, senhor, sempre falando, né, que tinha que dar o melhor. Eu disse, eu não vou dar melhor, vou dar melhor pra quê? Pra ele comprar terno e carro, eu vou dar o pior, vou dar 2 pilas e é isso aí que tem. Aí, de tanto apóstolo falar, eu vou fazer um teste. Peguei todas as notas. Peguei a de 2, a de 5, a de 10, a de 20, 50 e a de 100. Só que, eu peguei e marquei a de 100 e a de 50 com uma dobra. Bem forte. Para que eu pusesse a mão no bolso, eu ia sentir a nota, né? Mas bandido se enganando a si mesmo. Aí, a primeira oferta, eu coloquei a mão no bolso. E fui procurando aquela dobrinha, né? Eu disse, bah, essas aqui não tem dobra, então é essa que vai. Quando eu puxei, a nota de 100. Eu disse, não, hoje não tá valendo. Pum, botei de volta. Olha só, eles assim, ó, que eu saía de Deus. Quando achou a de 100, disse, não vale isso. Aí, na outra semana, eu fiz de novo. Botei e veio a de 100. Puxei de novo e é de 50 e começou a vir tudo em sequência da maior para menor. Daí eu peguei e dei a oferta. Estava desempregado, arranjei o emprego que eu queria, emprego bom, tudo numa empresa boa, né? E aí fui restituído na parte da oferta, comecei a dar dízimo, primícia, oferta, Uau! Tudo. E esse aí foi um princípio, né? É aí do casamento, voltando no casamento. Tá, recém-convertido, coisa e tal. A velha onça nunca perde a pinta, né? Voltei para a traição. Meu Jesus, só Nazaré. Que eu já estava batizado pelo Espírito Santo. Uau! Por isso que eu digo para os irmãos, ó, acreditem, cuide o que vocês fazem, aonde vocês vão, porque o Espírito Santo pode surpreender vocês. Eu estava traindo a minha esposa, estava num quarto de motel, e quando eu saí do banho, que eu fui para consumar o ato, eu saí do banheiro falando em língua sem parar. Direto. Uau! E aí? E aí? Torce pra parar, e vai parar como? E agora? Não para, vai cuspindo, eu sei que eu acabei sozinho no quarto sem saber o que estava acontecendo. Depois... Gente, vocês entenderam isso? Nós temos que colocar isso na rádio, diretor. No YouTube, que nem diz o Divisa, no YouTube. Então, tem que ter bastante cuidado, né, apóstolo? Porque a gente Uau! Acha assim, a gente é crente, a gente não está na igreja, coisa e tal, está longe, então vamos andar. O senhor estava ali pronto... Pro adultério. Pronto pro adultério. E quando sai do banho... Já saí falando em línguas. Falando em línguas, sem querer, sem nada. Não, sem querer. e ele estava contando para nós, tu nem lembra, estava chorando no céu já. Ele falou que a pessoa que estava esperando ele, que disse, o que é isso, é louco? Cala essa tua boca. Ele disse que ele começou a metralhar em línguas estranhas. Uau. E a mulher saiu correndo do quarto. Foi embora. O diabo não resiste o fogo de Deus. A pomba fugiu. A pomba fugiu. Não a pomba do espírito, a pomba gira. Uau, fora pomba gira, em nome de Jesus. É, apóstolo, que no forte, começo, filho. No começo ela falou assim, bah, que engraçadinho, tá falando outro idioma e coisa e tal, só que eu não parava. O menino disse, tá, agora parou, né? Parou, deu, agora deu. Que parou e continuou, quando eu vi, zarpou do quarto, fiquei sozinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. E aí, ó, esse aí é um princípio, né? Esses dias eu tava de férias, a 500 quilômetros daqui, uma mulher me puxou pelo braço e disse assim, me diz uma coisa, tu não é do avivamento? Eu disse, sou. Uau. Na praia. Sou do avivamento. Hoje estava falando de ti para minhas colegas na beira da praia, que tu era incrédulo, tu não acreditava em testemunhos e coisa e tal. Aí, e tu está aqui, só um pouquinho que eu vou chamar elas para comprovar o que eu falei. Então, a gente não pode ser crente só aqui dentro da igreja, a gente tem que ser fora também. Ai, porque, né? A primeira vez que o senhor chegou aqui, que o senhor veio trazer alguém, não sei se o senhor estava voltando, se o senhor era meio crente, que daí o senhor viu passar um senhor com muletas aqui para dentro, lembra? Sim. E aí, logo depois, aconteceu, na hora das orações, aconteceu um milagre e a pessoa soltou as muletas. Daí o senhor quis dar o testemunho. O que aconteceu para o senhor naquela noite? O que o senhor sentiu? Bem rapidinho assim, apóstolo. A primeira vez que eu vim na igreja foi pelo CD. Eu era meio rebelde e as minhas irmãs me deram um CD. E, isso é um pastor gritão, daquele tipo que tu gosta. Daí eu botei na sala e fiquei olhando, eles tudo espiando na porta e eu, sai daqui. Mas louco para chorar e não queria demonstrar, né? Aí, vamos no culto, sexta-feira. Aquela tranqueira, eu botando na boca em todo mundo dentro do carro, todo mundo quietinho, né? Não vamos falar nada, senão não vão dar brecha, ele vai e voltar. E o carro, o CD dentro do carro? Não, o CD tava em casa, ah, DVD. Você, DVD. Tá, vamos ver. Aí, o que eu vim aqui para comprovar? Eu queria ver. Se cai, tem que cair de cabeça. Cair assim, se cuidando, não era benção, verdade. Isso era golpe. E aí eu ficava mesmo só para curtir, olhar os tombos e coisa e tal, só, né? Só queria curtir. Só. Aí fui estacionar o carro, aí o cara não parava de manobrar na frente, demorou. Aí eu comecei a excomungar dentro do carro. Ah, mas que cara, xarope, não sai daí que esse carro é minha esposa, cuidado. Pensa num crente bandido, canalha, sem vergonha, gente. Multiplica por 7. Multiplica por 7 ainda, Jeová de mistério. Aí, falando, minha esposa, calma, tu nem conhece, de repente ele tá aprendendo a dirigir agora. Quando ele desceu, ele era tudo torto. Pé virado para trás, assim, caminhava todo deformado. Daí minha esposa viu, disse, bah, também, como é que eu vou saber? O cara tá dentro do carro. E xingando, passei, uma pessoa toda torta. Passei por ele e vim pro culto. E aí tô sentado ali na frente. Aí o senhor disse assim, tem alguém que foi curado, vem na frente, coisa e tal. Aí o cara começou a acenar ali, me enxerga, olha aqui, eu fui curado, coisa e tal. Daí ele saiu caminhando, eu olhei assim para minha esposa, ela fez assim, viu? Eu, pior que eu vi. E ele veio caminhando retinho, né? Daí eu fiquei sentado lá no banco. Daí eu escutei uma voz assim, viu, incrédulo, vai lá e dá testemunho. Eu olhei pro irmão do lado, o irmão orando baixinho. Eu disse, esse irmão tá falando. Viu, sabe? Que Deus xinga também, gente. Aí fiquei sentado, tu não vai ir. Olhei pra minha mulher, era quieto, o irmão do lado, nada. Aí comecei a sentir umas fisgadas atrás das pernas. Era você que ia pegar a muleta do homem, se não dá o testemunho. Daí eu saí e fui falar pra um diácono, vai lá e fala assim pro apóstolo lá, que coisa e tal. Ele veio me levando, me distraindo, quando viu, eu tava aqui em cima. E aí... Isso na primeira vez que ele veio na igreja, né? É. E aí, aquele tombo, eu tava apavorado, né? Todo mundo caindo, dessa altura eu vou cair, vou rachar a cabeça, né? E não deu outra, né? Caí e fui caindo. Caiu. Caí. Quem não cai, né? Caiu pro pecado, pra cá. Caiu pro pecado. Você sente que o Espírito Santo está aqui? Sempre. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Levante as mãos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não, filho, aquela outra instrumental, por favor. Só essa instrumental, não tira ela, por favor. Tantos milagres temos visto. Tantos milagres temos visto. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Filho, o Senhor te diz. Hoje começa um tempo novo para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde habitou a incredulidade, vai habitar uma fé sobrenatural. Amém. Jamais vista a fé. Aleluia, Senhor. Te usarei simples assim para operar grandes milagres, diz o Senhor. Se você crê, dê um grande aplauso para Jesus. Princesa, o que aconteceu? Sente, por favor, vocês são muito gentis. Deus os abençoe. O nome dessa irmã é Carol, e ela ligou aqui para a igreja hoje pedindo oração para que Deus colocasse unção nas mãos dela. A mãe dela estava em casa, a mãe dela tem problema de pressão alta e um problema seríssimo nas pernas. Impressionante. E as pernas da mãe dela estavam tão inchadas que parecia que ia rasgar e explodir a qualquer momento. Sim. E ela ligou pedindo para Deus, para o apóstolo que atendeu o telefone, que orasse por ela, para Deus revestir ela de unção, para ela colocar as mãos sobre as pernas da mãe dela e aconteceu um milagre, para a honra e glória do Senhor. Quando ela terminou a oração, as pernas da mãe dela estavam murchinhas, murchinhas. Glória a Deus! Aleluia! Música, Márcio, música, volume. Há um tempo novo do Espírito Santo. Há um tempo novo do Espírito Santo. Quando você levanta as mãos para cá, ela não tem nem como falar. Quando ela entrou hoje aqui, nós estávamos terminando a reunião dos líderes. E o Espírito Santo já estava fluindo muito. O Antigo Testamento é o tempo de Deus. O Novo Testamento é o tempo do Filho de Deus. E o dia de hoje é o tempo do Espírito Santo. Base bíblica, Deus está no céu. Jesus à sua direita. O Espírito Santo está aqui com você. Filha, você teve um tempo muito difícil, onde você achou que não teria esperança para você. Você andou por caminhos contrários a Deus. Você fez coisas que entristeceu a Deus. E você voltou a essa casa a buscar um toque de Deus. O Senhor te diz, há esperança para ti. Eu vou arrancar setas inflamadas que o maligno lançou sobre você. Vou te ungir. Vou te levantar. Você tem dito para o Senhor, existem áreas na minha vida que eu preciso vencer. Existem fraquezas que eu preciso da tua fortaleza, Senhor. O Senhor te diz, hoje começa algo. Hoje vem algo. Aqueles que pensam que são, serão envergonhados. Aqueles que sabem que não são, Deus vai levantá-los. Princesa, o que aconteceu com essa senhora? O nome dessa irmã é Suane, ela tem um testemunho forte para dar. Conte, a mãe dela não é ainda convertida. E o ano passado a mãe dela já tinha 65 anos e não tinha condições mais de trabalhar. E foi uma assistente social do governo na casa dela para fazer uma avaliação, ver se ela teria condições de receber um benefício, se ficar aposentada. E essa assistente social foi, eu sei que ela recebeu o benefício, e ficaram de mandar de novo uma assistente social em outubro. Ela encaminhou com a advogada. Aí a advogada conversou com a assistente social no INSS. Ela disse, ó... de 30 a 60 dias a assistente social vai na tua casa para avaliar se tu tem condições de ganhar um benefício ou não. Daí eu ensinei para ela, eu disse, mãe, faz um voto que Deus vai te responder. Uau. Faz um voto e crê. E daí ela fez o voto, isso foi no mês de outubro, no dia 18 de outubro a advogada falou isso com ela. Quando eu disse para ela, mãe, faz um voto, dela veio aqui e fez o voto. E antes do dia 30 de outubro ela recebeu a carta do INSS, que ela já podia ir no banco receber. A assistente social nem chegou aí até ela na casa avaliar. Vire para alguém e diga, faça um voto. Meu Deus. E a mulher não era nem crente. A filha disse, mãe, eu tenho escutado testemunhos de voto, de pessoas que fazem votos e Deus responde. Se a senhora fizer um voto hoje, vamos na igreja comigo. Se a senhora fizer um voto, Deus vai lhe dar esse benefício. E a mãe dela disse, ok, vamos na igreja. Ela veio, fez o voto antes de fechar o mês, no mesmo mês, sem assistente social ir na casa dela. O INSS mandou uma cartinha dizendo que já tinha um dinheiro na conta do banco para ela. E ela já ficou aposentada. Aleluia! Glória a Deus! Impressionante. Coloca Gênesis 28 no telão, por favor, João. Acho que é Gênesis 28. Lá onde Jacó faz um voto com Deus, é Gênesis 28? Que diz, se o Senhor me der isso, me der aquilo, me der aquilo. Deixa eu ver, lá no final, Gênesis 28. Só para explicar isso que aconteceu com você. 28:20. É no final. 28:20. Isso, lá, Gênesis 28, 20, por favor, Joel. Redobre a sua atenção. Olha só, olha isso aqui. Volta um pouquinho no 15, Joel, vamos ver. 15. 28, 15. Quantos querem receber algo de Deus hoje? Amém, Senhor. 16. É, 10. Gênesis 28, 10. É de cabeça, aí você tem que me tolerar um pouquinho. Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, olha só o travesseiro dele. Fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Vamos agora no 20, Joel, por favor. Ouça, por favor, Jacó estava fugindo, tinha enganado seu pai, o seu irmão mais velho havia prometido de morte, ele estava no deserto, não tinha roupa, não tinha comida, não tinha casa, nem cama, o travesseiro era uma pedra. Vamos no 20, por favor. Aí entra nisso que a irmã testemunhou. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, primeiro, Jacó era filho, neto de profeta, mas não andava com Deus. Enquanto você não faz votos, enquanto você não dá os dízimos, você não conhece a plenitude de Deus. É o que está dizendo aqui. E me guardar proteção, e me der pão, comida, roupa, vestimento e casa, de maneira que eu volte em paz, o que mais o ser humano precisa, paz, para a casa de meu pai, restauração da família. Então o Senhor, olha só, Jacó, filho e neto de profetas, os mais poderosos da época, mas não andava com Deus. Existe uma aliança que Deus só faz através da sua fé nas finanças. É o que está dizendo. Então o Senhor será o meu Deus. 22, por favor, Joel. E a pedra que erigi por coluna, ou seja, a tua tribulação já se transforma em templos de milagres. Aleluia. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém, Senhor. Existe uma aliança entre Deus e o ser humano, que ela só é aperfeiçoada quando você faz votos e entrega o dízimo. Está aqui. E realmente foi isso, filha. Ouça o que é um voto, filhos. Fazer um voto é, quem leu Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benihim? Bom Dia Espírito Santo. Pastor Benihim, a cidade de Jope, em Israel, em guerra, morte para todos os lados, ele sendo católico, dobra os joelhos e diz, se o Senhor tirar a mim e a minha família daqui, quando eu chegar em Canadá, o maior litro de azeite de oliva que eu encontrar, eu compro e levo para a tua casa. Uau! Deus faz negócios com você, meu filho. Pena que eu demorei tanto para entender isso. Faça um voto hoje. Diga a Deus, se o Senhor me der isso, eu lhe darei aquilo. E ela disse que a mãe dela ficou tão feliz que Deus respondeu o voto que já fez outro. E ela está vindo aos poucos para a igreja através disso. Porque ela tem visto que Deus é fiel. Aleluia. Impressionante isso. Deixa eu orar pela senhora, feche seus olhos. Canta aleluia ao Senhor, Espírito Santo. Salva toda a família dela. Quer ver como é negócio mesmo? Coloca Malaquias 3, por favor, filho. Malaquias 3, 5. Leia junto comigo, por favor. Por que isso, apóstolo? Porque, filhos, muitos de nós já passamos pelas 7 igrejas da Ásia. E as nossas vidas não mudam. Por que que as nossas vidas não mudam? Porque nós não compreendemos a palavra de Deus. E se compreendemos, muitas vezes resistimos. Repita comigo, quanto mais eu resisto à palavra de Deus, mais demora a minha bênção para chegar. Malaquias 3:5, olha o que Deus diz. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz, rápida, acelerada, presente, poderosa, a vosso favor. Contra quem? Que mais tem no sul? Contra os feiticeiros, mulheres que sofrem com adultério, homens que sofrem com adultério. Serei uma testemunha veloz contra os adúlteros e contra os mentirosos que julgam, contra os que roubam o jornaleiro, pervertem os direitos. Isso que aconteceu com a mãe dela. E não me temem, diz o Senhor. Quantos querem que o Senhor seja veloz testemunha a seu favor? Contra feiticeiros, contra adúlteros, contra mentirosos. Então vamos ver o que diz o versículo 3. Versículo 3, Joel, por favor. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então trarão ao Senhor ofertas em justiça. Versículo 4. E a oferta de Judá e a oferta de Jerusalém, ou seja, os crentes e os judeus, será suave ao Senhor, como nos dias do Antigo Testamento, como nos tempos de Adão e Eva, Caim e Abel, que foram aceitos pela primícia ou rejeitados pela oferta. Aí vem o versículo 5, Joel. E aí sim, após me trazerem ofertas de sacrifício, após me trazerem votos, após darem algo significativo para mim, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei veloz contra os vossos inimigos. Quando você diz, eu vou fazer um voto, eu vou dar um dízimo, Deus se torna veloz a teu favor. 6, Joel, agora é o 6. Coloca o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. A cruz não mudou Deus. O Novo Testamento não mudou Deus. A graça não mudou Deus. Quando você chega como essa senhora e diz, eu vou dar algo que eu tenho de precioso, mas em tantos dias eu quero a resposta. Se Deus não responder para você, eu rasgo a minha Bíblia e volto para os botecos. Porque não é mais o Deus da Bíblia. Os pastores ensinam o amor e se esquecem de ensinar que o amor dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de melhor. Ouça isso, nunca ninguém falou isso. Nunca, isso não é livro. Nem Deus conseguiu receber algo sem primeiro dar. E o nosso exemplo não é teólogo, nem escritor, nem cantor. Não é televangelista, telepastor. O nosso exemplo, nosso padrão é Deus. Nem Deus conquistou algo sem primeiro dar. Quando você quer alguma coisa, Deus pergunta, e o que você tem para mim? Meu amor, que conta essa guriazinha que fala tanto? Ana Paula, ela fala demais, mas ela está bem pregadora, feliz. É pregadora. Que aconteceram dois milagres poderosos. Primeiro, é que a semana passada, não me lembro que dia que foi, se foi quarta passada, que o Senhor pregou sobre muitas pessoas que são rejeitadas, é Deus livrando no futuro. Então, domingo e quarta passada. E aconteceu isso com ela nessa semana. Ela tinha uma pessoa que ela estava comprometida com ela, e essa pessoa rejeitou ela, e ela sofreu muito. Só que na hora que ela sofreu a rejeição, ela lembrou da tua palavra. Impressionante. E o Espírito Santo disse para ela, eu estou livrando o teu futuro. Tu tem que te arrepender agora, porque ela estava desviada. Tu tem que te arrepender agora das coisas erradas que tu praticou com essa pessoa. Tu tem que ser santa a mim, porque eu vou restaurar a tua vida. E naquela hora ela pediu perdão para Deus pelo pecado, pelos erros, e entendeu que a rejeição estava doendo, mas que era Deus livrando ela no futuro. E porque ela se arrependeu e tomou a decisão de seguir a palavra de Deus, ela trouxe no domingo, hoje é quarta, ela trouxe no domingo a carteira de trabalho, na hora aqui das ofertas, e nós oramos pela carteira de trabalho dela. Estamos todos ajoelhados aqui. Oramos e dissemos que o Senhor concede o emprego que ela deseja. Uau! E hoje ela foi chamada num emprego onde o chefe dela olhou e disse assim, ó, quanto tu quer receber? E ela dizia, não sei, o que o senhor quer me pagar? Quanto tu quer receber? Aí ela disse, ah, eu recebia no meu último emprego 700 e poucos reais. Ele disse, bom, para começar eu vou te pagar 800 reais, vou assinar tua carteira, vou te dar vale transporte e domingo tu não vai trabalhar para tu poder ir para tua igreja. Uau! Quanto tempo desempregada? Mais de um ano desempregada, quando ela se arrependeu dos pecados e restaurou a vida dela com o Senhor. Deus mudou a sorte dela, pergunta, aleluia. Pergunta para ela se ela está feliz, meu bem. Está muito feliz, olha aqui. Muito. Filha, deixa eu dizer algo para vocês, filhos. Quantos me amam como pai? Ela agiu como cristã. Rejeitaram ela. E ao invés dela bater, gritar, ela disse assim, opa, o ensino. Deus está procurando pessoas que queiram agir como cristãs. Amém, Senhor. Ouça-me, por favor. Deus. A Bíblia diz que o mundo só se converterá quando o mundo reconhecer que Deus está conosco. Amém, Senhor. Ouça. Como o mundo reconhecerá que Deus está conosco? Se agimos como filhos do diabo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Amém, Senhor. Precisamos voltar aos princípios bíblicos santos da palavra. Aleluia. Precisamos disso. Amém. Fecha os teus olhos. Espírito Santo. Essa diaconisa, traga essa diaconisa que está chorando, por favor. Fechem os olhos. Por que a senhora estava chorando tanto ali atrás? Segurem ela aqui. Por que a senhora estava emocionada ali atrás? Esse testemunho comove o coração da gente, né? A gente vê que é o mover do Espírito Santo neste lugar. Levante as suas mãos para cima. O Espírito Santo vai nos surpreender. Amém, Senhor. A senhora vai ganhar muito mais almas. A senhora visita hospitais e presídios. Uma unção grande se derramará sobre a senhora. Eu creio nisso. Aleluia! Eu só me recuso a desistir porque eu creio nisso. Eu creio que chegará o dia que nós que cremos em Deus somente pisaremos na portaria de hospitais e hospitais inteiros serão curados. Amém! Será como um choque, uma eletricidade do Espírito Santo. Aleluia! Vai ser como você conectar a um fio. Aleluia. De alta voltagem. Quem lê os livros do pastor Benihim sabe do que eu estou falando. Ele orou por um padre. E o padre recebeu a unção. E o padre tocou num doente, o doente levantou, tocou no outro, ele levantou. E quando isso, o padre ficou com as mãos levantadas assim, pelo hospital. E o pastor Beni junto disse, padre, por que o senhor está com as mãos levantadas? Ele disse, porque eu nunca senti isso nas minhas mãos, e nunca toquei em alguém e levantou da morte. Então tem algo muito especial nas minhas mãos, vou ficar assim para que não se perca. Aleluia, Senhor. Levante as suas mãos e diga, Senhor, Espírito, não me deixe perder. A unção que o Senhor tem me dado. Aleluia. Uau. Só para confirmar o testemunho da irmã, bota o 29 de Gênesis, Joel. Viu como tem muito ensino aqui nessa igreja? Quarta-feira a maioria dos irmãos não vem, né? Quarta-feira a maioria é visitante. Quem nos visita hoje, por favor, levante a mão. Quem nos visita? Uau, lá tem uma família inteira. Aqui tem mais uma senhora. Olha só. Oh, aqui mais, uau, Uau, tem até uns rapazes bonitos de gravata ali. Deus abençoe vocês. Como tem visitantes nas quartas-feiras, filhos? É, olha o que diz o versículo, Joel. 15. Gênesis 29, 15, Joel. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Não. Declara-me quanto você quer ganhar. Quem aqui precisa de um emprego? Profetizo sobre vocês. Quem aqui quer melhorar o seu salário? Profetizo sobre vocês. Amém! Já! Recebo, meu Deus. Aleluia. Hoje foi quarta de cinzas. Enquanto o mundo todo buscou as cinzas do carnaval hoje, nós estamos buscando o fogo de Deus. Aleluia! Eu profetizo sobre vocês, amém, ainda nesta semana, amém, alguém vai chegar para vocês e vai dizer: diga-me quanto tu queres ganhar. Amém! Uau, me parece que eu não recebo. Creio, eu vou profetizar. Ainda esta semana, amém, alguém vai chegar para vocês e vai dizer: declara-me! Quanto tu queres do teu salário? Amém. E você vai dizer: só trabalho por tanto. E ele vai ser tomado pela unção que está aqui. Amém. E ele vai dizer: é pouco, vou te pagar 7 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Em um nome que é sobre todo nome. No nome santo de Jesus, está na Bíblia, diga amém. Uau, sente, por favor, meu bem. Conte. Essa é a família que todos os cultos a gente perguntava: e o Dácio e a Nelly, estão aí? Não. Até perguntamos se eles tinham se desviado, porque a gente não via mais eles, brincadeira. Mas eles estão morando lá, muito longe. Pastor José foi buscá-los, hoje... já foi, pastor José? Pastor José foi buscá-los. São amigos de longa data. Vieram dar o testemunho poderoso que Deus fez na vida deles. Eu acho que vou deixar o microfone com eles. Irmã, a senhora me contou, irmã. A senhora foi ali embaixo me levar o convite do casamento do filho. E a senhora disse que certa feita eu estava pregando, como estou aqui. E a senhora disse: meu Deus, o nosso apóstolo tanto fala, são pastores, tanto fala dessa tal de prosperidade, a nossa vida, ó. E aí a senhora ouviu uma voz. Que voz a senhora ouviu? O que que disse para a senhora? É, eu até fiquei pensando assim, mas por que que nós não acontece com nós, né? Daí uma voz assim... Ué, porque bem clara, sabe, no meu coração, assim, porque vocês comem tudo, a semente, vocês, comem vocês não a semente, semeiam, come o sabe, voto, come o dízimo, voto, come a oferta. Daí eu disse assim, eu vou dizer para o Dácio dar tudo, porque o pastor tem que obedecer, oh, dar tudo. O Dácio era meio assim, né? Ah, é? Agora... Com essa camisa bonita, é? Ele, o senhor sabia disso, pastor José? O senhor que é amigo dele há muito tempo. Quando ele se converteu, foi para ele dar o dízimo, ele falou com tudo que é pastor. Converteu o coração, mas o bolso... O bolso ele não converteu. O bolso procurava uma base bíblica contra. Daí ele perguntava assim para mim, ele dou o dízimo, mas já era para ter dado. Se eu dissesse não, ele não dava, né? Uau! Deus foi aos pouquinhos, sabe? Daí, né, eu disse assim, daí eu vi aquela voz e assim para mim, ué, vocês... comem toda a semente, o que, que vocês querem? Como é que vocês querem que eu prospere a vida de vocês? Né? E eu vou falar para o Dácio, mas eu não falei, parece que Deus estava, o Espírito Santo que falou com ele, ele olhou para mim assim, disse nele, eu vou dar tudo. Esse é o Espírito eu Santo. Tô, Jesus, daí eu... É meu amigo o Espírito Santo. Era domingo? Apóstolo. Domingo. Segunda-feira começou, assim, sabe, abriu as portas de emprego. Olha aí. Ele não conseguia, ele pegou alguém para ajudar ele, sabe? E daí a gente começou a fazer votos, e Deus abençoando, abençoando. A gente passou, como o apóstolo disse, a gente passou por 7 igrejas. Passaram por 7 igrejas? E nada acontecia nas nossas Nelly, vidas. Eu estava dizendo para os irmãos, dando testemunho de vocês, que eu pensava, meu Deus, como é que eles só... Eles nunca tinham dinheiro para retiro, lembra, Nelly? Uhum. Eu dizia, eles nunca têm dinheiro nem para gasolina. Gente, não é possível um negócio desse. Era. Gente, nós fomos mais miseráveis que não sei o quê, mas eu nunca deixei faltar um real, eu nunca deixei de ir para um retiro, Eu e o apóstolo, nós vendíamos televisão, guarda-roupa, roupa, tudo que é coisa. É. A gente nunca deixou de participar de um retiro, de buscar a presença de Deus. E eu me lembro que ele nunca podia nos retirar. Ele dava sempre, nunca tinha dinheiro. Eu digo, mas meu Deus do céu, tem que dizer para eles largar essa miséria de uma vez. Endividado. Mas por quê? Porque eles comiam a semente. É. Quando você come a semente, você nunca terá uma colheita. Isso tem que entrar como revelação na sua vida. Deus só poderá dar uma colheita uma vez que você planta a semente. Mas eles comiam a semente e nunca recebiam uma colheita. Mas um dia eles decidiram apostar no discurso e plantaram tudo o que eles tinham. Na mesma semana, Deus mudou a história deles. Pode continuar. Ah, não parou de... Para a família toda. Para a família toda. Daí o apóstolo foi para Jerusalém e eu mandei duas cartas. Que queria uma chácara. Sempre orando, orando, sabe? Disse, mas é impossível uma chácara para nós, né? Um sítio. Daí um sítio, né? Daí, daí assim, a Camila queria comprar um terreno. O pai dela queria comprar um terreno. É menor. Queria comprar um terreno. E daí, disse assim, sem pensar, sem planejar nada. Disse assim, por que ele não compra a casa aqui e a gente compra o sítio? Ela, é verdade, Nelly. E daí foi, falou com o pai dela, tudo aconteceu. Vendeu a casa. Ia pegar o microfone dele. Ainda bem que ele me deu. Eles tinham uma casa que eles não queriam mais morar na casa. E o pai da Camila, que é nora dela, queria comprar um terreno para Camila para construir uma casa e dar de presente de casamento. E aí a Nelly disse assim, mas por que, que esse homem já não compra essa casa que é pronta aqui e a gente pega o dinheiro e compra a nossa chácara? E a Camila foi falar com o pai e o pai fez isso. Entenderam? Eles ganharam uma chácara, gente. E a gente uma casa. E ela ganhou uma casa, que é nora da Nelly. Futura, vai casar agora, esse mês. Te devolvo. Filhos, onde é que a gente quer chegar com esse testemunho? Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é a voz de Deus. A Bíblia diz, tendo eu tocado no coração, obedeça aquilo que eu pedi. Quando você demora para obedecer o que a voz de Deus falou, você também demora para receber aquilo que ele tem para você. Eles começaram a simplesmente pensar, e os milagres acontecendo. Conseguiram vender a casa. De não ter dinheiro para o sítio, hoje eles têm dois carros. Agora eles têm um sítio. Agora eles estão se tornando empresários, trabalham só para eles mesmos, vão fazer tudo que é coisa boa. Vão vender rapadura, estão lá em Santo Antônio da Patrulha. Vão criar uns franguinhos, uns galetinhos. O filho nunca passava num curso. O filho fez um voto para passar no curso, no concurso. Não passou. Ele disse, ah, é, não passei? Vou redobrar o voto. Dobrou o voto, sabe o que aconteceu? Passou em segundo ou terceiro lugar. Num concurso nacional. Quatro anos. Vai 4 anos. Ele ficou 4 anos estudando para concurso público. E ele foi para o Piauí, foi para Pernambuco. Tudo que saía, ele ia. E com muita fé, assim, de que ele ia passar. Não vou desistir, não vou desistir. Aonde tiver, eu vou para Amazonas, eu vou para tudo quanto é lugar. E eu ficava olhando assim, eu disse, meu Deus, é quase impossível. Mas tudo bem, vamos lá, né? E ele firme. Fez um voto. Fez. E não deu certo. Dobrou, ele deu o dízimo dele e deu o dobro do dízimo em voto. Daí ele disse, não, agora tem que ser, Camila, eu vou passar em nome de Jesus, ele dizendo para mim. Eu disse, não, vai sim, vamos lá, né? E a gente sempre orando, sempre buscando. E daí ele fez a prova e tirou uma nota super boa, assim, era de 200, 300 inscritos. Ele tinha ficado no terceira Uau, colocação. Um concurso público nacional. Isso, federal. Federal. Federal. O salário vai ser bom? Sim. Quando é que vocês casam? Sábado agora, dia 12, é o nosso casamento. Olha aí, ó, desculpe os... Nossa, não vou começar a perder membro da igreja, não quero isso. Bom... Nossa, só uma brincadeirinha. Desculpe os encalhados. O voto, o dízimo, até essas coisas. É brincadeira. Quando você obedece a Deus, quanto tempo estão para casar, filha? Nós estamos noivos... Olha, chegou a franzir a testa, não consegue nem lembrar mais. Estamos noivos há 3 anos não já. Não leva esse DVD para ele. E casamento a gente planejou faz 1 ano, mais ou menos. É. Acho que e agora, semana que vem... Ela vai falar o salário dele, o primeiro salário dele. Pode falar? É que ainda está para acertar, mas inicial é 7 mil. Uau! Me dá o endereço desse concurso aí que eu vou tentar uma fezinha lá. Jeová de mistério! Por enquanto está 5, mas por eles estão para mudar a lei e entrar com 7. 5 já está mais ou menos bom. 5 já dá, nem eu ganho 5, gente. 5 já dá mais ou menos, quer dizer, faz tempo que não sei nem quanto é que é um salário. E aposto, eu também tenho uma bênção para contar. Uns 2 anos atrás eu ganhei a carteira de habilitação do meu pai. E daí eu resolvi fazer, né, e tal. E eu demorei muito tempo para resolver, fazer a prova e tal. Passou quase 1 ano, eu rodei na primeira prova. Quando estava fechando 1 ano já, que estava fechando o processo, né? E eu disse, vou ter que fazer essa prova, né? Se eu não fizer, eu vou rodar e vai fechar o processo, vou ter que pagar tudo de novo. Daí eu fui. Acho que faltava, sim, era a última prova que eu tinha para fazer, e se eu rodasse, eu tinha que abrir o processo. Fiz uma aula na sexta-feira, passou sábado, domingo, e a prova era na segunda. Sexta-feira eu fui um horror, errei tudo, quase bati de frente para um muro. Um horror, foi uma tragédia. Daí a minha instrutora olhou para mim, Camila, tu não tem condições de fazer essa prova, tu não sabe nada, tu errou tudo, tu tá louca, tu não vai fazer isso. Daí eu disse, não, eu vou fazer, tu pode tirar minha etiqueta, segunda-feira eu tô lá. Domingo, eu vim no culto, dei o voto, a apóstola Maria orou por mim. Que e fé, disse assim, gente. No dia da tua prova, Deus vai estar no controle, não vai ser tu que vai dirigir, vai ser Deus. Uau, vai, mais fé ainda. Mim. Daí eu sabe saí quantas chorando. Vezes eu rodei? Eu rodei 3 vezes, guri. Não, 2 vezes. 2? Na terceira vez eu fiz 40 dias de jejum. E no último... Foi, não foi, meu bem? E no último dia... E no último dia de jejum, antes da prova, eu fui a pé, já conheci o trajeto de cor salteado, sempre rodava. Fui a pé e ungi tudo, parei em cada esquina, eu dizia, seus demônios das esquinas. Sai. E cheguei lá, liguei o carro na primeira volta que eu vou fazer, depois de 40 dias. Estava meio louco, de tanto jejuar. Na primeira volta que eu fui fazer assim, acredita que apagou o carro? Quando apagou o carro, eu já fui descer da porta, fui xingar o cara do exame, e Deus tomou o cara do exame. E disse, filho, fica tranquilo. Você já rodou 2 vezes. Se você não errar mais agora, você liga esse carro, se você não errar mais, você pode passar. E eu olhei para ele, não vi ele, vi Jesus ali. E agarrei naquele carro e eu disse, olha a loucura. Eu disse na frente do cara, Deus, me dá a unção de Ayrton Senna aqui. Você dá risada porque não, você não rodou 2 vezes. E ele bateu na minha perna assim, filho, você está indo muito bem, mas se você acelerar mais, aí você... Eu acredito que foi ela que orou e você está aqui para testemunhar. E todo mundo falou bem assim, pede pro apóstolo Silvio. Eu disse, não, vou na apóstola Maria. E a apóstola Maria passou de primeira, né, bem? Não, eu rodei uma vez. Ah, aleluia, daí, mas foi uma só. Daí eu fui voltei pro banco chorando, né? Fui para casa, segunda-feira ainda bem acordei. Que não pediu para mim. É que tinha legalidade, né? Imagina se ela vai para mim, 2 na bucha. Não, agora eu já passei, agora eu estou autorizado a passar você. Amém. E aí, filha? Daí na segunda-feira acordei, uma chuvarada, um temporal horrível. E não é fácil a mulher passar, sabia? Não é. Os instrutores dizem que não é fácil, que a mulher fica nervosa. Diz que chega a lomba e a mulher só diz assim, ai meu Deus me ajuda, ai meu Deus me ajuda. E os instrutores dizem assim, agora não é Deus, filha, agora é você que tem que dirigir. Mas os caras são uns endemoniados, né? E aí, filho? Tá, um temporal. Daí meu pai olhou pra mim, tu não vai fazer essa prova de jeito nenhum. Eu disse, vou. Ele, tu não vai fazer, tu vai rodar e eu não vou pagar de novo carteira pra ti. Falou bem assim pra mim. Eu disse, não quero nem saber. Eu fiz o voto e eu vou passar. Fiz o voto. Daí segunda-feira, né, daí fui pra prova. Meu pai me levou assim, decepcionado comigo. Muito bravo. Lá vai dinheiro. E a gente passou por uma vala, assim, e de esgoto. E tava tudo inundado, assim, um horror, né. Cheguei na prova, a gente ficou altas horas dentro do carro, porque a chuva não parava. Meu Deus. Daí ela falou, Camila, sinto muito, a gente vai ter que ir na chuva assim mesmo. Eu entrei dentro do carro e a chuva parou. Uau! Já é meio milagre andado, guria. E todos na minha frente rodaram. Todos rodaram. Bom, quem já fez prova sabe o que ela está contando, né? Terrível, horror. Quando todos na tua frente rodam, meu filho, já perde as contas porque tu é o próximo. Não, porque tu tem Deus e vai pagar um voto aqui. Amém. Nome de Jesus. Daí, essa boquinha é para abençoar, não é para amaldiçoar. E aí, filha? Daí o examinador olhou para mim. Ah, mas tu tem muita sorte. Eu disse, não tenho sorte, é Deus mesmo que está me ajudando. Uau! Daí, me diz uma coisa, tu passou ou tu não passou? Que eu já estou nervoso. Passei. E aí tu fez o teste, me diz, foi tudo tranquilo? Fiz tudo, não errei nada. Não errou nada? Tudo. Para quem, na sexta-feira, tinha feito uma aula que errou tudo, imagina. E... segunda-feira fiz perfeito a prova. Não errei nada. Vai ganhar a carteira agora. Não, já tenho carro. Ó, enquanto você não crê no discurso das finanças, ó. Vire para alguém e diga, parte, chupa dedo, Deus vai então, mudar a tua vida hoje. Resumindo, eu tenho casa própria, carro próprio, obrigado. Marido bem empregado, concursado. Casamento, tudo, né, festa, Deus proveu, a gente não tinha condições e... Quando e é Thaís, que é o casamento? Sábado. Esse agora? É, dia 12. 12 agora, só. Gente, quando você faz um voto na terra... Nem chuva, nem diabo, nem ninguém pede a tua carteira de motorista. O que, que é isso aqui, meu bem? O Darcy quer trazer as sementes dele lá. Milho verde. Milho verde. Barão, tu pensa no homem que gosta de milho com margarina e sal. E isso aqui é o quê? Leite. Leite. Leite. Feijão e rapadura. Ô, glória. Hoje vai ter festa lá em casa. Tchau, gente. Amor, assume o culto aí que eu já vou. Uau! Tudo que eu gosto, hoje eu vou abençoar o estômago depois de entregar o jejum. Estão felizes? Feito com melado. Pé de moleque feito com melado. Melado puro. Dois pés de meu mulher. Jeová. Fecha. Eu queria acrescentar. Acrescenta, seguinte, homem. Tudo que Deus abençoou. O senhor é pastor, prega, prega, porque, homem. Prega. Porque... choveu chuva de canivete na nossa caminhada. Tá forte, moça. Quando eu comecei em Canoas, não foi fácil. É, roubaram meu carro aqui. Aí o apóstolo profetizou um carro. Deus me deu um carro bem velhinho. Ai, Jesus. Tá lá, no, tá indo, tá usando. Pô, uma já pediu oração pro apóstolo. Outro apóstolo profetiza um carro velhinho. Jeová, alguém vai ter que orar por mim mas hoje. Eu, quando roubaram meu carro, e eu não murmurei, fiquei tranquilo. Ainda roubaram o carro velho? Tranquilo, não. O outro, aquele. O outro? É, o novo que eu tinha. Eu fiquei tranquilo e sereno. Nem dei bola. Fiquei a pé. Aí fiquei perseverando, o senhor pregando, profetizando, e eu firme. Mas tinha vontade de largar tudo. Tem dia que dá vontade de largar tudo. Também comendo a semente, engordando a barriga. Eu pegava todo o dinheiro do jardim, eu comia tudo. Aí foi que o senhor não pegou... plantava uma semente, o diabo rouba até o que tem. Aí quando o senhor começou a pregar sobre a semente, que nós passamos nas casas de célula, aí Deus falou comigo, que lá fora, lá eu plantava, meu pai plantava milho, feijão, aí. E ele dizia para mim, filho, vai lá no galpão, escolhe dois sacos de milho, o melhor que tiver, para semente. Se nós comêssemos esse milho, nós não teríamos plantado. Tinha que pegar a melhor semente para plantar. Melhor semente, aquele milho puro para semente. E aí comecei a cair na real. Eu estou comendo a semente. Quando o Espírito Santo falou, bem onde está a irmã Patrícia ali, para a Nelly, na mesma hora Deus veio na mente, dá tudo. Coisa que falou para ela. E eu dei tudo, na mesma hora. Deu tudo. Eu dei tudo que eu tinha. E aí? E a partir de, foi domingo, segundo, começaram a me chamar no jardim, não dei conta. Agora tem casa nova, sítio. Ah, tem um sítio. Já tem até coisa para trazer. Tem o rio. Tá criando uns porquinhos lá, eu não sou adventista, eu como porquinho. Tem sete patos. Jesus sete patos. Tem sete patos. Já temos... Pato com massa e com laranja, diz que é uma iguaria para comer. Tem bem grandão para matar lá. Xanava, soma. Tem o rio. Fala de comida para um vaso em jejum para você ver se ele não fala em línguas na hora. Nós pedimos sítio com o rio dentro do pátio. Tem um rio dentro do pátio? Dá para pescar lá, água, não? Peguei, eu pego o lambari. Por isso que ele não vem mais nos cultos. Ele tá sapato. Pego água cristalina. Quando é que você vai me convidar para pescar nesse rio lá? Ah, quiser, pode. Tem jacaré lá? Não, jacaré não. Diz que jacaré não entra no céu porque tem boca grande. Sim, já tem. Então, aposto. É mão. Na presença de Deus tem abundância de alegria, meu filho. Eu tô louco para comer essas coisas cruas mesmo. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Já não tu sei. Olha assim, é só morro. Fala, vaso. Morro, mato, os passarinhos comendo comidinha, aqueles bichinhos, aquele que canta, como é que é? Sabiá. Os canarinhos. Sabiá, Araquã, tudo. Tem que estar cuidando dos cacos, estão comendo os cacos, tudo. Que bonitinho, de camisa vermelha. Então, levanta as mãos para cá, gente. Então tem mais um detalhe. Qual é o detalhe? Sim, senhor. O senhor disse uma terça-feira, Deus, essa semana vai te dar um carro. No outro dia, foi o irmão que já partiu, me ofereceu um Gol chaleira velho. Ixi. Mas eu dou graças a Deus que eu trabalhei 3 anos. Sim, mas o senhor estava comendo a semente, mas tomou uma chaleira na cabeça mesmo. E aí... Ela não é, gente? Deus. Deus. E aí? Deu o sítio para nós. Impressionante. Tudo de 2009 foi acontecendo assim, prosperando. Prosperando. Logo? Prosperando, aí foi explodindo. Chagagaçu. Aí veio o sítio, me pegou de surpresa também. Eu tive que largar todo o meu trabalho em Porto Alegre, estava muito freguês já, muito. Mas agora é empresário do ramo de rapadura, do ramo de pato. Pinto, peito duplo, e vai, um monte de coisa lá. E aí eu disse, senhor, agora falta o carro novo. Uau! E aí? Eu quero de 2.000 para cima. Uau! E eu disse, orei e falei para Deus, a cor eu quero branco, que seja de uma mulher, única dona. Porque a mulher cuida bem mulher o carro. Cuida bem. A mulher cuida bem o carro. É novo o carro da mulher? Tá zerado. Tá, mas aí, era da mulher, já é seu? Sim. Veio o carro? Quando eu fui comprar, me mostraram um carro lá, fiquei olhando, fiquei pensando. Aí eu olhei assim, vi um Gol, branco. Branco. Aí eu disse pro vendedor, não, eu queria um Gol, um carro forte, porque tem morro lá. E disse, aquele Gol lá e tal. Aí o senhor bem perguntou, certinho, é de mulher? Bem certinho, aposto, bem certinho. 2006 o carro. Uau. Eu pedi 2.000 e... É bom o carro? Zerado. 2006, zeradinho. Vale a pena crer e vale obedecer quando Deus fala? Olha que caiu tempestade nas caminhadas. Aposta, sabe, o senhor sabe, roubaram o carro. E quando eu fui para Canoa, estourou o motor do carro e eu não queria saber, levava a van cheia. Testemunho, aí já é só tristeza. E estourou, e eu via, e via. E agora, como é que está? E o diabo ataca assim, ó. O pior ataque do diabo é a finança. O quê? A finança. É o pior ataque do diabo. Ele tira todo dia, não dá dinheiro para a gente não poder ir no culto. E o senhor começou a ensinar coisa boa, e aí o diabo se levanta contra a gente. E eu tinha vontade de desistir, porque aí eu vi aquela palavra, assim, o senhor disse que muito se inscreve na escola de liderança, mas só fica os guerreiros. Aí o senhor ficou. E eu dizia, se eu parar, quem é que vai me ajudar? O diabo vai vir com tudo. Jeová. Fiquei firme. Às vezes, a Camila tem a ver. Eu contava uma moedinha para comprar um pacotinho de suco. Meu mas fiquei firme na rocha, porque só ele pode salvar a gente. Só ele, aquele que perseverar, será salvo, como dizia a palavra. Deixa eu orar pelo então, senhor aquele, agora. Aquele perseverar, sabe? Então está maravilha. Ele nunca veio dar o testemunho, hoje não quer parar mais. Levantem as mãos para cá que eu quero profetizar sobre ele. E não vou profetizar um carro velho. Vou profetizar um carro novo. Segundo Crônicas 20:20, o que diz? Bem forte, o que diz segundo Crônicas 20:20? Quem crê nos profetas prospera. Dá algo novo, grande, especial para eles. Uau, levante as suas mãos para cima. Repita comigo, Senhor. Eu sei que tu estás aqui. Joel, muda a música, por favor, Joel. Presta atenção no código, meu filho. Levanta as mãos para cima e repita comigo, Senhor. Eu sei que ainda que os meus olhos não possam te ver, eu posso te sentir. Eu sei que tu estás aqui. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos bem alto. Espírito Santo de Deus. Muda nossa mente. Algumas pessoas agora vão ouvir profundamente a voz de Deus. Ainda que os meus olhos não possam ver o Senhor, eu posso sentir a sua presença. E eu sei que Ele está aqui. Ainda que os meus lábios, ainda que as minhas mãos não possam tocar o teu rosto, Senhor, eu sei que tu estás aqui. Fecha os teus olhos. Posso sentir a tua majestade. Algumas pessoas hoje terão o véu das suas vidas rasgados e entrarão em um novo nível de intimidade com Deus. Se é você, grite algo para Ele. Se é você, levante as suas mãos e diga: eis-me aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Recebe a glória por esses testemunhos. As lutas são tão terríveis, Deus. Os desafios são tão grandes, Deus. Todos os dias o mal se levanta contra nós. De tal forma que o teu filho disse: a cada dia basta o seu mal. Mas quando todos os inimigos do inferno se levantam contra nós, dentro de nós podemos cantar, dentro de nós podemos sentir: tu estás aqui, tu estás vivo. E tu nos levanta, tu nos levantas, tu nos levantas. Tu nos levantas, tu nos levanta, tu nos levanta. Só quem está lutando muito, levante as suas mãos para cima agora. Quando o pastor Dácio deu testemunho que muitas vezes ele teve para desistir e jogar tudo, o Senhor me disse: ora pelo povo, eu vou levantar ele hoje aqui. Eu vou levantar alguém hoje aqui, eu vou levantar hoje aqui, eu vou levantar alguém hoje aqui, aí está. Receba de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Tu estás aqui. Fala conosco, Senhor. Prepara-nos para ouvir a tua voz, como nunca. Coloque a mão sobre o seu coração, repita assim comigo: Espírito Santo, te dou as boas-vindas aqui. Muda minha vida, muda minha história, fala comigo, em nome de Jesus. Sente só um minutinho, por favor, eu quero orar por vocês. Antes disso, existe um assunto, coloca por favor, Ezequiel 44:30 no telão, por favor. Existe um assunto muito desconhecido na igreja. Aproveitando os testemunhos deles, algumas pessoas me procuraram ontem, me pediram para falar sobre isso. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, e de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quando você entrega as primícias, isso que eles estão falando, a Bíblia diz que o sacerdote toca em você e faz repousar uma bênção sobre a sua casa. Provérbios 10:22, por favor, João. Provérbios 10:22. Diz o que ali? Diz, redobre a sua atenção, por favor. diz que quando você entrega as primícias no sacerdote, no altar, diz que o sacerdote diz, Deus te abençoe, e essa bênção vai sobre você. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é o que enriquece, e ela cura todos os doentes. Duas coisas das mais necessárias no povo de Deus, riqueza e cura. Cura interior, cura na mente, cura na alma, cura nas emoções, cura nos relacionamentos, cura nos ministérios, cura das cidades. Mas quando que esta bênção vem? Ezequiel 44:30 de novo, por favor, Joel. Ezequiel 44:30. Quando que essa bênção vem? Estou pregando de cabeça. E as primícias de todos os meus frutos, de toda oferta, de todas as ofertas também, entregarás nas mãos do sacerdote. E o sacerdote, por isso que eu peço para os apóstolos me ajudar, ele coloca a mão e diz, repousa a bênção sobre você. E aí acontece esses testemunhos todos aqui que você está vendo e que você está ouvindo. Agora, a Bíblia diz que toda verdade é paralela. Sol, lua, noite, dia, chuva, seca, bem, mal, Deus e o diabo. Se quando você entrega a primícia vem uma bênção, quando você não entrega vem o quê? Diga, maldição. Lamentações, capítulo 3, diz que maldição é a recompensa de Deus para o povo que não obedece a sua palavra. Maldição é uma recompensa de Deus. Está ali. Por isso eu quero chamar os diáconos aqui. Nós temos quantos CDs, Cláudia? 200 CDs. Nós temos 200, você não vai precisar nem correr hoje. 200, ó, lá já vem o irmão correndo, pode vir. 200 CDs sobre o ensino de primícia. Você vai ter mais de 100 versículos sobre primícia. Pode pegar, pode pegar. 200 CDs sobre o ensino de primícia. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque não conhece a palavra. Apóstolo, por que o senhor está dando CDs com seus ensinos agora? Porque muitas vezes as pessoas não querem pagar 10 reais para comprar. E sofrem. Eu te digo, você pode ouvir no carro, se você tem, toca CD portátil, você já pode ouvir no ônibus, você pode ouvir hoje, olha, segredo de Mike Murdock e segredo de grandes homens de Deus. Se estiver sobrando, pode dar para alguém, levar para alguém. Dê para alguém, levar para alguém. Pode levar para alguém. Se você é visitante, dê para o seu pastor, dê para o seu familiar. Por quê? A Bíblia diz assim, o meu povo é destruído porque não conhece a verdade. Segredo do Mike Murdock e segredo de grandes homens de Deus. Eles dormem escutando ensinos no CD. Quanto tempo você demora no banheiro de manhã para se arrumar? Algumas mulheres demoram 1h30 para se arrumar. Quem sabe disso? Viu? Tem mulheres, gente, que demoram 20 a 40 minutos no banheiro. E o brabo é que não é só mulher, o homem às vezes demora mais ainda. 20 ou 40 minutos você pode escutar uma pregação. 20 ou 40 minutos você pode escutar a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João junto. E ali, ao invés de você estar pensando bobagem, você está ouvindo palavra. Ouça um ensino sobre primícias. Vocês querem ver a importância disso? Olha só, Gênesis 4:4, por favor, filho. Pessoas ontem me procuraram e disseram, apóstolo, nós vimos bênçãos transformadoras na vida de vocês e na vida do ministério. Nos ensina qual é o segredo. Eu disse primícias. Joel, por favor, Gênesis 4:4. Ouça isso. E Abel trouxe das primícias, diz a minha tradução, e Abel trouxe das primícias da sua ovelha. Obrigado, Joel. Ouça, por favor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5, por favor. Ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. Filhos, não tinha apóstolo, não tinha pastor. Quem ensinou eles sobre primícia e oferta? O Espírito Santo. E olha aqui, um se agradou e o outro deu oferta e Deus não se agradou. Se você consagra as primícias, Deus se agrada das suas ofertas. Olha, Deus estabeleceu um parâmetro. Se você dá primícias, você me agrada. Se você não dá, você não me agrada. Uau! E não adianta dizer, ah, é dar de coração, de amor, oração, jejum, filho. Deus é rei, tem códigos e você tem que obedecer. Gênesis 49:3, por favor, Joel. Gênesis 49:3, e eu oro por você. Olha o que diz Gênesis 49:3. Rubem, tu és meu primogênito. Rubem, tu és minha primícia, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ouça, quando você entrega as primícias, você recebe a primogenitura, você recebe o vigor, você recebe a excelência, você recebe a grandeza e você recebe o mais excelente poder do Espírito Santo. Por isso que Satanás diz primícia não é de Deus, primícia é Antigo Testamento, porque Satanás não quer que você receba a transformação. Vamos ver. Antigo Testamento, 1 Coríntios 15, 20, Joel. 1 Coríntios 15, 20. Quem sabe o que diz 1 Coríntios 15, 20? 1 Coríntios 15, 20. O meu serviço é ensinar coisas que as pessoas não ensinam. Porque a igreja está destruída, a igreja está acabada. A igreja não vê mais a glória de Deus. O crente sempre é o pé rapado. O satanista, feiticeiro, adúltero, sempre é aquele que anda nos carrão e paga o salário dos crentes. Basta! A minha Bíblia diz que nós somos cabeça e não somos cola. Quantos dizem aleluia? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele o quê? Cristo é a primícia. Deus consagra as primícias. Deus disse, eu quero salvar a humanidade. E Satanás disse, o que tu tens para dar? E Deus teve que entrar na lei dele. Nem Deus pôde receber algo sem dar alguma coisa. Está aqui. Cristo, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos ver Romanos 11, 16. A apóstola pediu para mim falar sobre isso. Romanos 11, 16. As pessoas dizem assim, olha, mas a Bíblia diz que eu dou dízimo e oferta. E aí eu não sou amaldiçoado. O devorador não come as minhas bênçãos. Eu não sou ladrão. Só que pasmem, fiquem de boca aberta. Não pasmem, parece que isso não é uma coisa boa. O sangue de Jesus tem poder. No original hebraico, que o padre traduziu, não é oferta. É terumã, é becorã. É primícia, então você dá dízimo e oferta, mas a maldição permanece sobre você, porque olha o que diz aqui, olha o que diz assim, Romanos 11, 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão, o que santifica os seus bens materiais, o que santifica a sua mordomia, o que santifica tudo aquilo que Deus dá para você, que o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, ninguém pode tocar, são as primícias, diz a Bíblia. E nunca nos ensinaram isso. E por isso que a igreja está 2000 anos sobre a terra dando dízimo e oferta. E Jesus nunca volta. Por quê? Porque enquanto não cumprir todo o conselho de Deus, disse Paulo, Jesus não pode voltar. Só que ninguém quer que a gente ensine. Ninguém quer. Mas graças a Deus que Deus está levantando uma geração. Se chama você. Quantos dizem amém? Ezequiel 44, 30 já li. Provérbios 3, 9 e 10, Joel. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Todo mundo sabe de cor. Agora, lá em Ezequiel 44:30 diz o quê? Diz que se você não dá primícia, tem maldição na sua casa. Eu até gosto de brincar quando tenho tempo. Tem gente que dentro da igreja é santo, né? Mas quando chega em casa, parece o Dr. Jekyll. Vira o Dr. Monstro na hora. Começa a bater na mulher, começa a bater no filho. Falta comida, quebra panela, quebra geladeira, quebra casa, quebra tudo. Por quê? Porque diz que dá primícia, a bênção vai para casa. Não dá primícia, a maldição vai para casa. Misericórdia! Olha o que diz Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ver o 10, Joel, por favor. E só assim se encherão fartamente os teus celeiros. E tudo que você colocar a mão superabundará, transbordará, prosperará. Agora nunca ninguém ensinou você o que é primícia. A primícia, diz a Bíblia, é tudo o que você ganha dividido por 30. Vai dar o valor do quê? De um dia de trabalho. É o menor valor, tudo que você ganha, a Bíblia diz, está aí, ó, bota o versículo 9, João, por favor. Está aí, ó, tudo que você ganha, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de todo o teu salário, meu filho. É a Bíblia que diz, não sou eu, esse dinheiro não vem para mim. Primícia é um direito de sacerdotes, mas como tem muitos primicistas nesse ministério, eu e minha esposa e a nossa equipe abrimos mão, deixamos tudo para a igreja, mas abençoamos as pessoas. E os milagres começam a acontecer. Era o que o Dácio disse. O Dácio sabia disso melhor do que eu, só que ele engordava a barriguinha comendo a semente, comendo a primicinha, comendo o dizimo. O diabo estava comendo tudo dele. Então, filhos, eu vou mudar de igreja. Eu vou lá para a igreja do Valdomiro. Eu vou lá para a igreja do Silas. Eu vou lá para a igreja do fulano. Porque aqui não deu certo. Filho, enquanto você não descobrir o certo e não fazer o certo, não existe maneira certa de fazer o que é errado. Enquanto você estiver fazendo o que é errado, você pode pular pelas 7 igrejas da Ásia. Hoje é um culto de milagre, de libertação. Mas não tem. Tem algumas coisas que só se você se tornar primicista. Tem algumas coisas. Bom, escute esse CD. Eu dou mais de 100 versículos sobre primícias. Fui o primeiro a dar cara a bater, um dos primeiros, humildemente testemunhando, a dar cara a bater por aqui. Os pastores queriam me matar. Hoje todos eles estão estando primícias nas suas igrejas. Por quê? Porque Jesus disse, tenho que vos ensinar coisa, mas ainda não chegou a hora. Chegará o dia, quando o Espírito Santo vier, ele ensinará tudo que eu não pude ensinar agora. O Espírito Santo está ensinando. Meu filho, não é alguém, olha, tudo que você ganha dividido por 30 é a menor parte. É a menor parte. Qual é o interesse? O interesse é que a maldição saia. O interesse é que a doença saia. O interesse é que a bênção venha. O interesse é que o milagre venha. O interesse é, versículo 10, Joel, o interesse é que tudo na tua vida transporte. Que haja fartura. Que haja prosperidade. Que haja saúde. Eu nunca vi alguém que tem escassez de tudo feliz. Me desculpe. Amém, filhos? Por exemplo, você ganha 3 mil por mês, quem ganha mais, fica quieto, quem ganha menos, diga amém. Você ganha 3 mil por mês, você ganha menos, diga amém. Porque já se cumpriu a profecia. Aí você vai fazer o quê? Você vai separar a primícia. Divide por quanto? 30. Deu quanto? 3 mil dividido por 30, deu quanto? 100. Esse 100 é de quem? Esse 100 é primícia, diz a Bíblia. É primícia. Quando você entrega aqui no altar, o que que acontece? O sacerdote diz, bênção para a tua casa. Toda maldição foge de lá. Pessoas começam a se converter, filhos. Pessoas começam a se converter. Milagres começam a acontecer. Olha aqui quantos testemunhos. Olha quantos testemunhos. Olha quantas coisas boas. Olha como Deus tem operado nesse estado de uma forma sobrenatural. Aí sobrou quanto do seu salário? Você ganha 3 mil, 100 é primícia, sobrou quanto? Só desses 2.900 que você tira o dízimo. Por quê? Porque 100 não era seu. 100 era do sacerdote. Então a vida toda você deu o seu dízimo errado. Aquilo que você faz errado, você também recebe. Mas apóstolo, não tem que ser o dízimo primeiro? Não, a Bíblia diz que é primícia. Se não for a primícia primeiro, é segundícia. Se é segundícia, é imundícia. E Deus não recebe imundícia. A vida toda você administrou errado. Ah, e você já sabe que conforme você administra as finanças, denuncia conforme você administra a sua alma. A Bíblia diz isso. Então, filhos, a partir de hoje, seja um primicista fiel. Seja um primicista fiel. Baixe a sua cabeça agora, eu quero orar por você. Repita comigo, Senhor, 1 milhão de vezes piedade por todos os meus erros. E por todas as minhas transgressões. Me perdoa, Senhor. Pode repetir, me perdoa, Senhor. Porque eu conheço a tua palavra. Porque eu pratico a tua palavra. Mas tem dias. Repita, tem dias. Que a luta é tão grande. O fardo é tão pesado. E nada adianta. Nada muda, nada acontece. Eu sinto vontade de abandonar tudo, de largar tudo, de parar tudo. Senhor, a partir de hoje, me faça alguém fiel e verdadeiro nas finanças. E eu testemunharei que o Senhor ainda faz milagres em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou com você, pode aplaudir. Levante as suas mãos para que os diáconos entreguem os envelopes para vocês. Se você vai fazer um voto, peça um envelope de voto. Se você vai fazer uma oferta, peça um envelope de oferta. Você vai fazer um sacrifício. Pô, Joel, hein? Te redimiu, hein? Essa menina, 18 mortos já ressuscitaram quando ela começa a cantar. Estamos convidados para pregar nos Estados Unidos agora com ela. Ela vai ministrar o louvor e nós vamos pregar. Só que é bem na data dos 40 dias de jejum e eu estou com dois corações. para não sair daqui às 6 horas. Porque eu sei que estar às 6 horas aqui é uma aliança com Deus e com o meu povo. E eu sei que Deus vai honrar isso. E Deus vai nos tirar do deserto. Dá volume, meu filho. Xanamakou, Rabakai. Doce Jesus, vem sobre esse lugar. Será que os apóstolos e pastores poderiam me ajudar? Subir no altar e consagrar as primícias, os dízimos, as ofertas às pessoas? Já é quase 10 horas. E eu tenho que baixar o som. Mas eu conheço o meu Deus, Ele vai me ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, Joel. Deus prospere vocês. Espírito Santo. Todos aqueles que precisam de um milagre de Deus, venham para frente. Poupa o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Venha para frente e feche os seus olhos. Espírito Santo está aqui. Espírito Santo está aqui. Venha bem perto do altar. Venha bem perto do altar. Senhor, o ensino foi dado, os testemunhos foram dados. Aqui estão os gasofiláceos com as sementes do teu povo. Eles estão crendo em milagres. Você que vem em busca de um toque do Espírito Santo, de uma oração, de uma resposta, venha perto do altar, venha. Deixa essa música, por favor, Joel. Se nós deixarmos baixinho, nós podemos escutar aqui dentro e não incomoda os nossos vizinhos. Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos. Podem retirar os gasofilás, por favor. Espírito Santo, o Senhor tem feito tanto pelos Estados Unidos. O Senhor tem feito tanto pelas nações. Só com Carlos Anaconda, 100 mil pessoas se convertiam por mês. Só com Carlos Anaconda, 100 mil pessoas se convertiam por mês. E o Brasil, Senhor. E Porto Alegre, Senhor. E Porto Alegre, Senhor. E Canoas, meu Pai. E Charqueadas. E a região metropolitana, Senhor. E Alvorada e Viamão. E Cachoeirinha, Senhor. Te buscarei. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Há 2000 anos atrás, um vento impetuoso soprou e mudou a história da humanidade. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que hoje aqui soprará este mesmo vento impetuoso sobre você e vai mudar a sua história. Há 2000 anos atrás, eles estavam reunidos dentro de uma casa. E um vento impetuoso do Espírito Santo soprou. 2011 anos depois, o avivamento continua. Os milagres continuam. Por que dentro de uma casa? Porque a Bíblia diz que você é a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz... A Bíblia diz que eu e você somos casa dele. E ele tem me chamado para o jejum e a oração incessante, indesistível, sem recuar. E agora ele me comissionou e disse: filho, vai e ensina sobre o meu espírito. Pois vocês já foram provados. Chegou a hora de vocês provarem o maior avivamento da história da humanidade. Há 2000 anos atrás, um vento veemente e impetuoso soprou sobre pessoas e mudou a história da humanidade. Assim diz o Senhor, você está pronto. O mesmo vento vai soprar hoje aqui. Levante as suas mãos e diga: bem-vindo, Espírito Santo. Foi Ele que nos segurou até agora. Foi Ele que nos fez ficar aqui até agora. Zacarias, capítulo 4 e versículo 6 diz: depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus. O Senhor diz: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Aí está. O Senhor está dizendo para algumas pessoas: vos tenho confiado grandes obras, vos tenho confiado grandes ministérios, vos tenho confiado grandes desafios, muitos deles atemorizantes, atemorizadores, muitos deles grandes obstáculos, e vocês choram, vocês oram, vocês jejuam, e vocês me perguntam: como poderei vencer? Como poderei obedecer? Como poderei fazer esse projeto? Como poderei ganhar almas? Como poderei ganhar a minha casa? Como poderei vencer a doença? Como poderei vencer o inferno? Como poderei salvar a minha família? Como poderei expulsar demônios? Como poderei curar doentes? Eis que te responde o Senhor: não por um grande exército, não por força, mas quando buscares o meu Espírito. Aí está! Aí está. Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no meio dos discípulos, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Maravilhoso Jesus. Maravilhoso Filho de Deus. Se o Senhor está aqui, se foi o Senhor quem operou esses milagres, se esta Bíblia Sagrada é a tua palavra, quando eu soprar, encha-os do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Aí está. É uma noite especial para você. É uma noite especial. Você nem esperava que o culto terminasse assim. Você nem esperava que o culto terminasse assim. É uma noite especial para você. E soprando sobre eles, disse: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito. Diz o Senhor: o mesmo vento impetuoso que soprou em Pentecostes vai soprar sobre ti, e vai mudar a tua história, e vai mudar a tua vida, e vai mudar o teu lar, e vai te prosperar, e vai te curar. Diga: eu recebo. Impressionante a presença de Deus. Impressionante isso. Filma isto aqui, por favor, filho. Eu sinto uma presença de Deus especial. Eu sinto uma presença de Deus especial. Listen me, Jesus. Impressionante isso. Diga: tenho sede, Senhor. Diga: tenho fome, Senhor. Eu acho que vocês não entenderam. Os foliões do carnaval podem estar caindo tempestade, canivete. Eles não têm pressa. Eles não têm pressa. Eles dizem: está chovendo, agora que eu vou dançar. Vocês não entendem o Senhor. Os foliões de carnaval podem estar caindo canivete. E eles dizem: agora que eu vou para a avenida, agora que eu vou para o clube, eu estou falando que o Espírito Santo está aqui, e Ele quer dar algo para alguém nessa noite que mude o resto da sua história. Dê a mão para alguém que está ao seu lado. Essas pessoas que estão tocadas por Deus, tragam aqui para cima, por favor. São pessoas que estão sensíveis ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquilo que é colocado sobre o altar é santificado. Nós temos que santificar vidas. Me ajudem, por favor, pastores, líderes, me ajudem. Tragam aqui para cima. Eu quero orar pelas pessoas que estão vendo pela internet. Joel, me dá outra música, Joel. Todos vocês que estão assistindo pela internet. Não é por acaso que vocês estão assistindo. O Espírito Santo, assim como Ele está ungindo essas pessoas, mostra aquilo. Aquela mulher chegou caminhando e agora quando chegou aqui foi tocada por Deus. Mostra isso, por favor, filho. Aquela mulher lá, esta outra aqui, as outras que estão subindo. Mais Espírito Santo. Sei que estás aqui. Olha que forte estou aqui, filho. Filma o rosto dela. Isso, segura, pastor, segura. Filma o rosto dela. Jamais seremos os mesmos depois dessa noite. Irmã, eu não lhe conheço, mas o Senhor me diz que a senhora está cansada. E a senhora veio convidada hoje aqui, porque disseram para a senhora que o Espírito Santo estava aqui. A senhora é uma irmã fiel, a senhora é uma irmã de Deus, mas a senhora não tem recebido milagres. A senhora não tem recebido respostas. Esta canção é para a senhora nesta noite. O Deus que está aqui vai mudar a senhora. Pode chorar, levante as suas mãos e chore. Espírito Santo, toca ela, Senhor. Espírito Santo, meu Deus, eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti. Amor, eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti. Tu sabes, nesta madrugada nós já estávamos deitados, porque tínhamos que levantar às 5 para oração. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, disse, dobrem os joelhos e orem. E Ele nos disse, vocês já conquistaram tudo o que vocês queriam, já fizeram tudo o que quiseram, agora me deixem levantar vocês para o avivamento. Avivamento não é uma pregação, avivamento não é uma religião, respeito à estratégia dos 12, respeito à estratégia dos grupos, mas o avivamento não é nada disso. O avivamento é uma pessoa e ele tem um nome. Ele se chama o Espírito Santo. Se você quer isso, levante as suas mãos para cima. Puede sentir tu presença. Tu estás aqui. Louvo a Deus pelas pregações de Silas Malafaia. Louvo a Deus pelas televisões de missionário Soares. Louvo a Deus ainda muito mais pelos milagres de Valdemiro. Mas Deus quer levantar um avivamento que se chame o Espírito Santo. Se você pensa como eu, levante as suas mãos para cima e esqueça do relógio. Se você pensa como eu, levante as suas mãos e esqueça-se do relógio. Louvo a Deus pelos grandes pregadores. Louvo a Deus pelos televangelistas. Mas o Espírito Santo está procurando alguém que queira andar com Ele. Levante as suas mãos. Quando eu contar três, você vai gritar, Espírito Santo vem. Tem uma pessoa com uma dor muito forte no lado esquerdo da cintura. Onde está esta pessoa? uma pessoa com uma dor muito forte no lado esquerdo da cintura. Bem onde está a minha mão aqui. Você está aqui? Você está aqui? Vem aqui no altar. Deus me revelou que tem uma pessoa que está com essa dor bem aqui. Solte a criança, você vai ser curado agora. Quando o Espírito Santo vem, ele começa a revelar os corações. Solte a criança para que a senhora seja curada. Deixa a criança com ela, a criança não quer sair do colo dela. As crianças, elas ficam com medo quando a unção vem, porque papai e mamãe caem às vezes. O meu sobrinho Gabriel, quando era pequeno, Sidney nem tinha essa cara bonita de pregador ainda. Pensa num gambá, era ele, 7 vezes mais. E eu fui orar, eu tinha recebido um toque do Espírito Santo, fui orar pela Abigail, que é a esposa dele, mãe do Gabrielzinho. E na hora que a Abigail se levantou assim do sofá, puff, ela caiu tocada por Deus no chão. O Gabrielzinho era pequeno e ele começou a chorar. Ele se agarrava em mim e dizia, não tio, moleu minha mamãe, não mata minha mamãe tio, moleu minha mamãe. Feche os seus olhos. Obrigado Espírito Santo. Cure os enfermos. Curos enfermos. Deus trouxe a senhora hoje aqui e falou com a senhora para mudar a sua história. Satanás, diabo, fora em nome de Jesus. Espírito Santo, havia maldições familiares sobre ela. Agora você quebrou. Os demônios todos estão saindo dela agora em nome de Jesus. E o Espírito Santo está tocando. Sarabalaba soberico. Feche os seus olhos. Coração. Quantos estão sentindo o Espírito Santo? Quantos estão sentindo o seu toque? Quando eu contar 3, você dirá, Espírito Santo vem. Alguns de vocês receberão algo tão grande, algo tão forte, que não conseguirão ficar em pé. Quando eu contar 3, vocês gritarão, Espírito Santo vem. 1, 2, 3. Grite. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Senhor, eles vieram buscar um toque do teu poder, um toque do teu fogo. Dá para eles. Tragam esses dois jovens aqui em cima. Eles não são desse ministério, eles vieram buscar algo de Deus. Senhor, os lenços e aventais de Paulo eram levados, expulsavam demônios e curavam enfermos. Dá para ela! Levantem as mãos para cá. Levem esse fogo. Levantem eles uma vez mais. Puedes mirar tu hermoso. As pessoas que precisam de imposição de mão, subam, por favor. As pessoas que precisam de imposição de mão, subam, por favor. Sexta temos culto na igreja em Canoas. Foi uma explosão de Deus ontem lá. Foi uma explosão de milagres lá. Sexta tem culto lá. Sábado tem culto dos jovens aqui. E domingo será o culto mais poderoso das nossas vidas. E todos os dias, às 6 da manhã, nós estamos orando em jejum. Durante 40 dias nós vamos fazer isso. Todo deserto terminará. Estamos jejuando 40 dias, das 6 às 4 da tarde. E estamos orando às 6 horas da manhã no altar. Porque quando alguém precisa do milagre, precisa de altar. Teriam mais pessoas? Teriam mais pessoas? Apóstolos, pastores, me ajudem a pôr as mãos, por favor. Surabakoto, Rabashanda, Rabashou. Apóstolos e pastores, me ajudem a pôr as mãos, por favor. Surabakoto, Rabakanta, Rabasura, Babababakantarai. Mulher, assim te diz o Senhor. Tu és livre. Me ajudem, filhos, as pessoas estão passando aqui bem onde está a unção. Meu Deus, Espírito Santo. Você está com muita fome de Deus, o Espírito Santo vai surpreender você. Espírito Santo, dá para ela, Senhor. Não tenha pressa de levantar. Pastores, apóstolos, me ajudem a pôr as mãos sobre as pessoas. Me ajudem a pôr as mãos sobre as pessoas. Podem pôr as mãos, pastor, por favor. Vocês serão cheias do Espírito Santo.